Plantão 97, eu uso o Lobo Serra. Falta autorizado, 110 com 12. Certo. Lobo 0065, decolagem autorizada, vento 190 graus, 129. Sim, eu vim falar de Lobo 065, 190. Vitor, mantenha o ponto de espera. Sim, só aguarda, Michael Mel. Serra, confirma parte. Sim, extrapasse sua parte, ele deve ser aqui agora para prosseguir. 780, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso 1-0, azul 2780. Black Romeo Alpha, realize táxi a baixa altura até a cabeceira 17 e após a 17 autorizado, iniciar a decolagem, vento 7 baús com 12 nós. Vento a baixa altura, o Romeo Alpha não está. Pouso 2065, decolar 209, chama o controle, 2-0-2-8. 208, 2065. Bom dia, gol 2065. Gol 2065, contato radar na decolagem, turbo para nível 360, direto Leda. Patrulha Leda, 360 nível 2065. Poderia coordenar, por gentileza, com o Recife, o nível 380 final? Afirmativo, subo até o 360 inicialmente, aguardando 380. Aguarda. Não. Whisky Charlie, papá autorizado em ingresso, cabeceira pista 97 e táxi até a Bata, estação na frequência livre. Pronto. Pronto. 1-4, autorizado em Recife, nível 370, pêndulo 1-7, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, Pucajão, Maracaju, controle salador 208, transponder 5566. Dado 380, 2065, grátis. Curva esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju, controle 1208, transporte 5566, eu vou 1-1-4. Vou 1-1-4, correto, pronto. Mike Romeo Alfa, está no controle em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8. O meu Golf Vito autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Modificação, inicialmente faria pouso em Camaçari, vai realizar sobrevoo em Camaçari, ciente da área proibida, e após prossegue para pouso em Vera Cruz, na sua escuta, está mantendo 500 pés com o Pronorte. Gente, mais como é alta sob condições visuais, 500 pés, ajuste no 018, reporte no local de sobrevoo. Vai apontar o meu alvo. 1-2-1-1, 2-7-8-0. 7-3-1-1. Tango, Romeu Gusto Vitor, decolagem autorizada, 090 graus, 129. Ó, 2780, bom dia, livre. Caso gostaria de ver Alfa Kilo, bate 0. Tango, Tango, prossiga, controle Salvador. Papapapapa, Tango Tango, sob condições visuais, número 1510, ajuste 1018 via corredores de Salvador, reporte através de Paripe para controle. O ajuste permanece no 018. Chilene é 311, passa nível 140, chame centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395, 863, 191. Tá dando um negócio de decolar das 230, chama o controle 1210, Estrela Chama Contrônio 1010, Telefone 1510, direita da El, Leda Mótiva. Controle escalador 1201, Transponder 5573. Qual que é o controle? 1210, Leda Mótiva, Transponder 5573, Controle 1208, Bom 62. Transponder? 4 livre LS, pode estabilizar. Vai chamar estabilizado, dona 094. Papa Romeu, Golf, Romeu e Yankee. Aciona identificação, está sob contato radar, meia dúzia, 5 milhas. Noroeste do VR Salvador, mantenha nível 095. Quando possível, estimado para pouso em Sierra November Juliette, Oscar. Copiado, grato. 065, chame sempre o Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251, alterna 3395, 2065, bom dia. Bom dia. Utilizando DMS 1094. 1094, complete a aproximação, chame torre em 118 decimal 95. 1895. Lama 094, torre. Estamos duas milhas de externo, vai sair travado. Sérgio, coordenado 73. Guardando o estalido, Lama 094. Janeiro 6140, formação Juliette, Maceió. Janeiro 140, quinto cópia. Maceió, 0350, Pedro 17. Decola pista 10, primeira curva esquerda da Pucaracaju. Controle salvador 1201, Transponder 5001. Utilizando Maceió, só não compreendi o nível, decola 10, curva esquerda, Pedro 17, Pucaracaju, 1208, é o controle 5001, nosso código, pode confirmar o nível, por gentileza? Chamando 40, nível 350. 3506140, continuando. Vai chamar quando pronto. Paulo Salvador, 2770, pronto posicionamento. 2770, autorizado, chame cara. Paulo, bom dia, Gol, 1648, informação Romeu, autorização Salvador. Gol, 1648, mas sem autorizado, 350, 3117. Decola pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Chama, Aracaju. Controle Salvador 1208, transforma 5002. Autorizado 648, 350, Pedro 97 para Maceió, Puca, Aracaju, 1208, 5002, primeiro curva esquerda. Número 648, correto, sempre pronto. Porto Alegre, posição 1, 5. Rio 2710, 5 milhas para a posição Conde, mantém nível 150, seu registrado terminado. Através de Conde, chame Aracaju, 120, decimal 3, vamos ver. Pushback, porta 4, chame táxi. Chamando a porta 4, 114. Bota na lógica para ingresso, ajuste na 0 no 8. Bola 094, solas 29, agora direito na 21, décima 1. 21, 1, 094. Bola 094, autorizado o táxi de Alfa, reporte o táxi de Gillette. Alfa, reporte o táxi de Gillette, 094. Mike Romeo Alpha, o que ele não tem contato aberto com a sua aeronave, reporte Paripe, Paripe ingressa corredor Bonfim, Bonfim, correção, Bonfim Vera Cruz para Vera Cruz. Positivo, vai chamar a direção no Bonfim. Então foi rotatória da presença. Alfa, tá mudando? Tá presente rotatória, Alfa, tá mudando. Autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Bola 094, autorizado Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, bola 094. Solo Salvador, 1184 para o táxi, 130 bolo, 3 horas e 30, Marcelo, como alternativa. 184, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 98, decimal 95, quem negar o 098. 1098, ajuste, via táxi, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera 7895, jogou 1184. Bom dia. E decolar, pista 97, vento 1800 graus, com 139. 0, quando lá, torre, 98, decimal 95, Sinega, 1018. 7, dando passagem ao colega da Gol. É, prossegue em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, 11895, Torre, obrigado, beleza, bom trabalho. Salvador, gol no 621, no portão 612, pushback aciona mesmo. Gol no 621, aguarde. Aguarde. Bom dia, gol 1184, ponto de espera 10, só. Gol 1184, ali mantém. Ali mantém no 10, gol 1184. Bola 621 está livre no portal 62, chama táxi. Livre, autorizado, chamar a táxi, 621. Então, faça um botão, chame 13 Salvador em 118 decimal 95. Obrigado, tamo bom dia. Dia. Oi, Salvador, papapá, o Fatal Gustavo. Fatal Gustavo autorizado a final da nossa site, aguardando autorização de pouso. Alfa Tango Tango. Tango 3740, controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 018, direto e tapa. Rolagem do banho da rua, após autorizado a linha de manter. Fala, rolagem do banho da rua, rolagem de manter 277. Eco Papá November, decolagem autorizada, pista na 7. 090 graus na 39. Baixar travado, papapapá, o fotão está. Sim, já o fotão está. Um pouso autorizado, captura no 7, vento 0,90 graus, 1,2 metros. O fotão está. Catango F, papá, novembro, decolado aos 3,5, direita, com o axé restrita no meu pé. Chame o controle 120, decimal 8. Gol 1984, decolado 236, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Controle Salvador 108, gol 1984, bom dia. Gestão de Bahia. Gente, Metro Romeo Alfa, com frequência livre da presente para a autocoordenação, bom voo até a reta. Controle Salvador, muito bom dia, captação de Alfa Papa November, decolou pela nossa site com correr direito. Eco Papa November. Sobre condições visuais, o número 6, ajuste no 018, reporte no... Fora da barra. Fora da barra. Controle Salvador, bom dia, com 1184, cruzando agora 2300, poucas, já marca, viu? 1184, contato radar, suba ao nível 370, direto, Jamo. Acelerando para o nível 370, direto, chamo voo 1184. Eco Papá November, confirme o local de sobrevoo. Eu sou certo na região de Candeias, senhor. Estou no nível 045, na raio de 10 mil. Senhor, Eco Papá November, está autorizado direto Candeias da presente. Inicialmente mantendo o número 7. Novembro, quando possível, estimado de extensão, o tempo total de voo. Justamente 3 horas e 30, senhor. Como a gente dependendo da corologia, mas se você chegar na área, já passo o estimado de nossa precisão. Gente, grato. Deixa eu ser na frequência livre. Salvador, Oxenéia 140, por favor. Oxenéia 140, portão 8, autorizado, chega em táxi. Exato. 3, Juliette, Bravo Delta. Volta. Bom dia, Gono 621, na linha mantém. A linha mantém pista 10, né, 21. Juno 018, voando em Itapu. Voando em Itapu, 010, opa, vai ser o tempo, pode ir. Sapatão, Romeu, Golf, Vitor. Chame centro Recife em 126, decimal 85. Alterando 125, decimal 45, com voo. Um 2208 agora, 2770, obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, bom dia, eu azul 2770. 2770, contato radar na decolagem, subo para o nível 180, direto Coral. Ah, grato senhor, direto Coral, solicitando 160, 2770. Afirmativo, subo e mantenha nível 160. 160, voa Coral, 2770, obrigado. Local? Cruzada 100 graus, 139. Livre decolagem, down 10, voo 621. Norte? Setor Norte, 500 graus autorizado, decola pistão 97, primeira curva esquerda, controle da 08, aciona o transponder 0126. Pátio, Pátio 4, qual é o problema? 0, ajuste 1-0-1-8. Está presente voando o ITAP para interceptar a chegada mais. Golf Romeu Hotel, estimado para pouso no 621, copiado, grato. Certo, sim. Controle. 3740, desça para 2010, ajuste no 018, livre NSX-Way, pistão na 0, reporte estabilizado, número 1 na aproximação, velocidade equilíbrio do comandante. Tá, muito obrigado, desça para 2000, com 618, tá, 3740. Dois, chama o controle, 2019. 208, 621. 648. 648, aguarde, puxe. Aguarde, 648. Controle igual 621, bom dia, passa 2 e 200. Polo 621, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda, da presente. Direto Leda, da presente, sobe 360 igual 621. Zona informa o tráfego posição de 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 070 para o nível 160, Alfa-Tango 72. Eu mesmo te quero, obrigado, né, 21. Alfa-Tango, Papá Victor Charlie, desça para 3.000 pés, ajuste no 018. Desceram para 3.000, 108. Papá Victor Charlie. 3896, desça para o nível 050. Número 140, autorizado, alinhar e manter. Caminhão no 40 reautorizado, além da cola, 10 Toro Graus, no 49. Autorizado de colar, fica 10, 140. Tem condições de alinhar a partir da 17 com o sentido 35? Chame 140 decolar 246, 12080. 308. Salvador, chame 140, transfere, pô. Chame 140, contato com a dana decolagem, sentido 26 da PUCA para o 350. Via Fuca, 0, Xené, 140. Pode vai direto Fuca? Autorizado direto Fuca. Para o Fuca, nova 0. Papango, Papa Vitor Charlie, desça para 2.000 pés, ajuste no 08, autorizado na aliança e repete estabilizado. Desça para 2.000, autorizado na aliança e repete o padrão. Só para ser, né? Depois para estabilizar. Azul 4207, acendo a identificação dessa via chegada 10 para nível 090, ajuste no 018. Via Bom, para o 080, 090, 080, e negativo, mantenha a via chegada, o azul 4207, é número 4 na aproximação. O número 62, chame Recife, na frequência N251, na terra 1-3395. 351-3395, bom 621. Autorizado, 3740. Bom, 3740, torre 11895. Recife, Eco, Papa Novembro. Então 3740, continua a aproximação, vai da autorização de pouso. Correndo 1-648, continua a pronto. 1-8, autorizado rotatório. 1-8, autorizado rotatório. 1-8, autorizado rotatório. José, tem acêntrico para norte, no controle 120 desse norte, gente. Controle 120 desse norte, zero, graças. Salvador, Papa Romulo, Salvador, Sierra. Salvador, Sierra, prossiga. Decolando Salvador, 07. 06, desculpa, 06, para sobrevoo em Catu. Decolando aqui, acelera aqui, atrás. Gente, hotel Juliette Sierra, frente pés, Salvador, 018. Hotel Juliette Sierra, com 5 passagens dos 87, dispensado Salvador. 27, meu Deus. Gente, tem estimado de pouso? Não pouso, é só fazer voo. É, Salvador, Salvador. Gente, repete 90 milhas da Juliette Sierra. Faltará na milhas da milha da Juliette Sierra. A 3896, após o stop dessa via para 2.000 pés, ajuste no 018. Após o stop dessa via para 2022, a 3896. A 50 milhas norte de Salvador, seu visto radar encerrado, para serviço de informação de voo e alerta Xane Recife na frequência 12685, secundário 12545. Libera para a cima direita, 1-2-1, decimal 1, via Fox. Próxima direita, via Fox, fala 1-2-1, decimal 3-4-3-7-4-0. Então, 2-1, decimal 1, espera ajuste no 0-8. Via Mavi, 0-0-0-0-0-0-0-0-0. Patango, Papa Vitor Charles, chame a torre 1-1-8-9-5. 1-2-0-5, bom dia. Vitor Charles, muito bom dia. Aguardando a autorização de decolagem, 740, de profissão. Então, 3740, autorizado táxi para o 411, via taxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, obrigado. Radar encerrado, para o serviço de informação de voo elétrico, chame Recife na frequência 126.85, secundário 125.45. Azul 4207, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-8. 4.000 pés, 1-0-8, Azul 4207. Pouso autorizado, piscina 021, 1-0 graus, no 4-0. E um ativo livre de pouso para fazer fechado. Após o pouso, para seguir para qual parte? Aero está. Ok, gente. Chame 6140, chame Recife na frequência 12685, secundária 12545. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Afirmativo, vai ser transmitido. Bem, passo de Júlio preferencialmente para a esquerda. Viena, capital do Rio, para o Leste. Tapetango é Papai Noel. Confira o seu visual com a pista na 7. Ok. Ok, prossiga para o sinal da 1-7 e vai dar autorização de pouso. Prossiga e vai dar autorização, é Papai Noel. Tapetango, Papá, Vitor Charlie, no solo 55, libera a direita de EF no 21, decima 1. 21, decima 1, pode ir, tá? Azul 4207, após pelo, desça via para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado o LSX-Way pista no 0, repasse estabilizado. Após pelo, desça via e LSX-Way autorizado da 10, azul 4207. Autorizado táxi via taxiway Alfa Juliette, contorne o pátio, Lima, Mike na Quebec, mantenha a posição na minha escuta. Autorizada, vento 090 graus, 139. Livre de colagem, 090, mesma coisa. Gente, essa é para novembro. Continue a aproximação, guardando contato visual. Salvador, bom dia, sua 3296, estabilizado LS, Exeito, 090. Papatango, Eco, Papá, Novembro, pouso autorizado, pista 97, vento 100 graus, 149. 7, pouso autorizado, Eco, Papá, Novembro. São 3896, continue a aproximação, aguarda a pista livre. São 3896. Rua 2770, controle. Novembro? Afirmo, 100 graus, 139. São 3896, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 129. Autorizado, pouso, pista 10, pista 3896. Goma 648, decolada 57, 120, decimote 0, controle. 208, Goma 648. Olha, Salvador, 648 da Gol, agora bom dia, está passando 1700. Volume 648, contato radar na decolagem sobre a via saída Puca para o nível 350. Sobe via Puca para o 350, 642. Esperando a frequência no 20, decimal 80. Autorizado nível 350 para a próxima vez, a resolução 9. Da escola com temperatura de esquerda no perfil bom, prosseguindo. Papatango, Papá Vita Charlie, mantenha a posição no través do 06. Posição no través do 06, Papatango. 4207, chame a torre 1895. 1895, fazer para 207. Oi, bom dia, Azul 4207, ILS, X-Ray. Azul 4207, continue a aproximação, guarda pista livre. 07. Patango, Papá, Vita Charlie, devido a obras do setor no setor entre o gate 9 a 11, se o senhor observa o veículo do Fogo, ele está se aproximando, o senhor segue o mesmo até a está. De 8, doença via para 2010, ajuste no 08. Via para 2000, 08, 3000, valeu. Essa para o Zé Ciência. Menos sala 1400, libera próxima direita via Fox, no 21, décima 1. Libera via Fox, 21, aprovado. Salvador, bom dia, tá 3296. 3896, autorizado táxi para o pátio 1, via taxi Alfa Juliette, portão 05. É Alfa Juliette, pátio 1, portão 05, 3896. Diga. Oi, Mike Oscar 363. Mike Oscar 363, obrigado. Minha 48, chame Recife, na frequência 1-2-1-8-5, até o número 2545, por favor. 2-1-8-5-2-5-4-5, obrigado. Entre a retaguarda dos gates 9 e 10 11, solicitando o seu táxi sem o veículo fones, por favor, se quiser atacar um pouco mais à frente através do 08, estou autorizado. Bom dia, 0402 07, alfa. 0402 07, autorizado para 43 via alfa, quilos, vamos lá, observe o sinalizador. 43 via alfa, quilos. Azul da 2, 7, 7. 1, 2, 8, autorizado. GLSX, pistão 0, reporte estabilizado. GLSX, vai chamar estabilizado 9. Bem, vai chamar. Gente, gol 1739, avistado, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Repouso, gol 739. balizador. Tá, reduzindo o voltar aqui, tá? Tá fazendo certo. Olha, a posição prevista aqui é 5 Lima, mas é melhor observar o sinalizador. Papá Tango, Papá Vita, sendo autorizado o cruzamento da 1735 ao estacionar a frequência livre. Zona 98, Miguel, antes da 1-0. 3198, complete a sinal de Xenitor, 1895. 1895, 98. Teste 39, sala 07, que vira a direita no 211. 210. Ah, sim, o 210. Salvador, bom dia, está 3198 na final da 10, baixar de trabalho. 9, autorizado, 7 para o Pátio 1, reporta 7 para o Juliette. Pátio 1, reporta 7 para o Juliette. Autorizar o táxi até o ponto de espera, via Pátio Índio, no ponto de espera, torre 118, decimal 195, hoje jogo de metrô 90, 18. Pátio Índio, no ponto de espera, 18,95, voo 90, 3198 na sala zona 0, libera a direita, ela 21 décima 1. 21, tá? 319. Portão 739, autorizado ingresso Juliette, portão 09. Observando a movimentação do pátio. 09, 739. Paulo Salvador, boa. Bom dia, Santos, na 2. São 3198, autorizando passe para o Pátio 1, via Taxi Alfa Juliette, portão 07. Pátio 1, no Alfa Juliette, 07, já fez o 98. Zona 094, exada, linha de decolar, vento 1, 90 graus, 149. A linha decola, gol 1094. Zona 094, decolada 04, 20, decimal 80. Após o novo, chamando 2080, então, bom dia. controle de voo 1094. Contato radar na decolagem, escuta via Momo para o nível 370. Via Momo 370, voo 1094.